A firma da ZN pra Praça Maria, Lindos Loucos lá, que a ideia certa vai constar. Vem cá, pra ver o que é arte do morro. Pau de dar em doido conosco, ninguém fodosco. Rap aqui não é xoxo, boto moque é tarja preta. Satisfação poder dizer, a quebrada representa. Muita treta é o show lá no Hebron. Os loucos rima, os moleque pira e grita rou. Quem se identificou, se envolveu na picadilha. Orgulho pra mim é garotos de periferia, é família. Minha pele até se arrepia. Saber que a minha ideia de autoestima incentiva e alternativa pra se manter longe do B.O. Unido é, somos forte é, dividido é, só o pó. Veja só, o que me causou maior emoção. Vi o trampo dos meus irmãos, relatou da invasão, maior consideração. Vê o Nino e o Tum de ação. É a quebrada, a evolução, se ligou, corujão. Nunca deu uma mão, agora tá crescendo o olho. Mas a sua colherzinha não mexe no nosso molho. De olho, olho, vivo, maloqueiro lindo. Arranco lacre do ouvido pra escutar o novo hino sem padrinho. Caminhando com as próprias pernas. De olho no futuro conectado na favela. Vou rap enfim, pera, red break enfim já era. Quem muito falou e nada fez se descabela. É o fim da novela, ti lero lero. Mostrar quem somos nós, truta, é o que eu quero. Não espero um espaço no seu palco iluminado. Da sombras anonimato viemos com arregaço. De baixo pra cima é que a gente faz a rima. Trazendo a quebrada como se fosse família. Quem tem picadilha vem junto e não é bobo. Liga os loucos conosco, ninguém conosco. O caldeirão sem fundo é que ferve o molho. Jassanã, morra acima, liga lá os loucos. Vários mano vão chegando e não é pouco. Conosco, ninguém conosco. O caldeirão sem fundo é que ferve o molho. Jassanã, morra acima, liga lá os loucos. Vários mano vão chegando e não é pouco. Conosco, ninguém fotosco. Na bola de meia, a gente vai traçando os planos. Não contamos com fulanos, ciclanos, beltranos. Vamos que vamos, comendo poeira pela estrada. A humildade fortalece a nossa caminhada. Muito amor pela quebrada que sempre apoiou. O público rap aqui vejou, multiplicou. Várias vezes nos orgulhou, representou. Se o rap não rolar, pode parar que o show acabou. Assim gritou a rapa no show do SIG. Quer desmerecer o rap, vai engolir. Dinamite, não desacredite, chame da ZN existe. Pra somariar, chegamos no apetite. A voz que relata a luta dos guerreiros. Agora é hora, tá com medo porque veio. Se o estilo é favela, a geração é maloca. Se é última chance, liga nós ali na jova. Seu elemento é do morro, é louco, ninguém segura. Se o relato é da invasão, o raciocínio é de rua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A panela, fecha a porta, nós pula a janela. Pra reforçar, vou te lembrar que tá com nós, não amarela. Se é da velha ou da nova escola, pra nós não importa. Se o rap é a proposta, estamos juntos até umas horas. De quebrada a quebrada, vamos somariar. Se a união prevalecer, ninguém vai nos segurar. Skatista, grafiteiro, DJ, B-boys e MCs. Hip hop não se apaga porque não se escreve a giz. Me diz o que é preciso pro gueto evoluir. Me diz o que é preciso pra gente ser feliz. Daqui dos morros do Jassanã que ferve o moio. Liga os loucos conosco, ninguém fodosco. O caldeirão sem fundo é que ferve o moio. Jassanã, morra acima, liga lá os loucos. Vários mano vão chegando e não é pouco. Conosco, ninguém fodosco. O caldeirão sem fundo é que ferve o moio. Jassanã, morra acima, liga lá os loucos. Vários mano vão chegando e não é pouco. Conosco, ninguém fotosco. Conosco, ninguém fotosco. Conosco, ninguém fotosco. Conosco, ninguém fotosco.